marcou. Isso aqui faz parte da minha história. Isso aqui é o Homem Sem Coração ao vivo. Léo Rios. Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar. Nos teus sonhos, será que te assustei? Tava morrendo de saudade. E logo a gente volta pra realidade. De não estarmos juntos. Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser. Não tem ninguém aqui além de nós. E estamos sós. E estamos sós. E hoje eu reparei no seu batom. Vi que a sua roupa caiu bem. Que o seu perfume é tão bom. E o sorriso lindo que só você tem. Vi que eu reparei tudo. Deve tá me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não posso te perder de novo. Nem sonho. Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente não se fala? Oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar. Na cidade todo mundo comenta. Parabéns. Nem tô acreditando, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Me diga. E se esse cara não cuidar de você? Não te fazer feliz, só fazer você sofrer. Você sofrer. Que mentiu dizendo que me esqueceu. Para de marra e fala que o seu amor sou eu. Achei que com o tempo a gente ia se acertar. Já era. Em leite derramado não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer. E foi melhor assim, mesmo sofrendo, vou dizer. Felicidades pra você.